3859, no solo aos 34, direita 12, no 19. Direita 219, OTAN 3859. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 08 nós. Alinha, caravana 0, 4069. Gente, reportaria da Juliette, OTAN 3859. Ciente, azul 4069, 190.09. 3159, Juliette, remota 12, principal. Juliette, remota 12, eu tô 3859. 17 no 5, pronto, cópia. Pronto, cópia. Nossa. Brasília, 360, volta pro Zulu 97, decola 10, curva à direita. Subida, Arbo Elefa. 5002, 5002, o código transponder, controle 120.8. 360 autorizado, pelo 17, decola da direita, Arbor Elefa. 5002 no transponder, 208, o voo 107. Termina 2 quando pronto, posicionar. Parado. Azul 4069, decolado aos 38, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Azul 4069, contato radar, sobe, mantém 340, após 2 mil pés, boleta. Bom dia, boa noite, 900. Quem tiver informação, vou fazer um desafio. Bom. 297-360 já aprovado. Para confins, só um minuto cobra, subida da EL. 797, para cópia. Por aqui, cara. Confins 360, rota Brisa, Pesilo no meio, conforme. Decola 1-0, curva direita. Perfil da Leda, após Leda, voa Brisa. 5006, o transponder, controle 120.8. 360 para Confins, comandão 1-0, curva direita da Leda, Brisa. Via Pedro 16. 006, 1208. Correto, 03 portão, chama quando ponto posicionar. Portaria, 1890. Solo Salvador, 1907, para o posicionamento também. Seja aprovado, chama o táxi, 1607. Vai, vai, vai, 1607. Alô, Salvador, bom dia novamente, Alfa Cargo 6570. Alfa 6570, Salvador Recife, 390 já aprovado, só um minuto, cópia. Alfa Cargo 6570, gente, aguarda para a cópia. Para o táxi 3597, alterna Confins, autonomia de 3 horas e 58 minutos, 139 a bordo. 3517, aprovado o táxi, via Índia e Alfa, até ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-8.95, ajuste 1-0-2-0. Autorizando o táxi via Índia Alfa, até ponto de espera da 1-0, lá chama 2-18-95-1020, resultado 3517. Só no gol no meio, capitão. Escuta. Só tem contato com o operador. Já tem operador aí no meia dúzia? Tá. Ah. Informar em frente, só um minuto. O Gol no 7 no 5, após a retaguarda, tá livre, puxa acionado no 02, chama o táxi. Após a retaguarda, tá livre, chama para o táxi aqui. O Gol 9030 para pushback acionamento no 8. Do 30, portão 08 aprovado. Oi, chama táxi. Chama táxi 9030. Avisa 6570, cópia. Prossiga para a avisa 6570. Utilizado Salvador Recife 390, rota Pereira 58, decola pista 1-0, curva esquerda, perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5024, transponder, controle 120.8. Da cargo 6570, sem estabilizado Recife 390, Pereira 58, decola pista 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5024, responder 1-2098, é o conteúdo da carro 27 na escuta? Conseguindo. Já chegou a parada de fim aí na minha dúzia? Negativo. Eu já informei, ok? A Infero. Pode ser, obrigado. Gol 907, confirmando está autorizado o congestionamento. Se inicia de imediato? Negativo. Autorizado. Autorizado, Gol 907. 9910, estabilizou? Ainda não, está estabilizando agora, total 9910. Total 9910, completa aproximação, chama a Torre Salvador 11895. 11895, total 9910. 897, estou ciente, mantenha a posição aguardando. Polo 9030 para táxi 102, autonomia de 310, apenas Salvador. Aguarde para iniciar o táxi, o 9030. Aguardamos. 597.010, pronto. 597, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Nossa, escuta, 3-5-9-7. 3-0, só informação, tem um tráfego da companhia finalizando o pushback no meia dúzia e seguirá o táxi, bom, seguirá o tráfego da companhia durante o táxi. Via Índia e Alfa até o ponto de espera, 9-0. No ponto de espera, 28.95, ajuste 1021. Ok, a gente vai seguir o tráfego na frente. Índia Alfa, ponto de espera 395. 21 no 9030. Gol no 715, 168 a bordo, 3 horas e 56 alternando com o táxi. Está aprovado, 1715, índice alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 18.95 a torre, 1021 com ajuste, bom voo. Índice alfa, 295, gol 1715. Salvador, Gol 907, tá com 180 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, altera Galeão, próximo táxi. Aprovado, Indy Alpha, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera 18.95 com a torre, o ajuste 10021, podia ser repetir o POB? Negativo, 180 POB, está livre o táxi, Indy Alpha, ponto de espera 5295, 1607, obrigado. Ele mantém cabeceira 1-0. 5-4 para pushback posterior acionamento. Tirado o trip de imediato, chama o táxi. Chamará. Solo, salva. Dourado cargo 6570 para pushback, posição 3, pode ficar. 6 Alves, vamos manter a posição, tô com trip já iniciando, puxa, acionado no 43. Dourado cargo 6570, tente manter a posição. Sol 99 no zero, no solo 50, livro, chama agora o solo 121, decimal 9. 121. 35 no 7, sem livre decolagem, piso no zero, vento no 90 graus com 08 no 9, 35 no 7. A linha decola piso no zero, 35 no 7. No pushback, parte 3. Aqui vai fazer o táxi lento, aguardando o ATR da total 990. Alugou no 897. Não escuta, prossiga. Chamado para nós, pois. Estimativo, tem um, dois aeronaves da companhia que vão cruzar a retaguarda, após a gente coordenar o seu início. O outro no 897. Positivo, possibilidade de acionar a posição? Tem livre acionamento. É, chama sector autorizado. O 17 no 5, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0 inicialmente. Trip 55 no 4, acionado para o táxi 65 a bordo, 3h40, Salvador Alterna. Autorizado trip, agilizando Índia e Alfa, até o ponto de espera da 90, 18.95, quando lá, o ajuste 1021. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera 18.95, obrigado. No 897, estou com apenas mais um ATR cruzando a retaguarda, após o ATR está livre, puxa, acionado 3, chama o táxi. Controle, bom dia, TAN 3507. TAN 3507, bom dia, contato radar, sabe, mantém o 380, sai da Arbor. 380, Arbor, 3507. APTA 6570. APTA cargo 6570, gente, após a parada total, estou autorizado o pushback para te matar. Intensidade muito baixa. Voo 607, bom dia. Mantenha o ponto de espera, por gentileza. O vento, por favor. O vento agora 190 graus e a intensidade 15 nós. 15 a 20. Não é o quase. No 5 é a torre? A sua esposa. Sente, o vento agora 200 graus com 1,62 nós, chuva sobre o campo, pista molhada, tem livre decolagem, pista 1-0. Caso queira aguardar melhorias do campo, informe que não temos nenhuma aeronave para aproximação, ok? Vai iniciar o voo no 7. Sente então, 790 com 1,62 nós, intensidade. saída, ok? Então 3597 tem condições de voar direto, Leda? Só um instantinho. Poderia confirmar se Leda, a Leda não está na nossa navegação, senhora? Considera Leda, TAM 3517. Informa o fixo próximo a Elefa, depois Elefa. Elefa ou Fito? Tem condições de voar o Fito? Está presente, positivo. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Não compreendi, senhora. Pode voar o Fito ou não? Aguarde. Aguardando. Então 3597 autorizado o Fito. Está restrito no nível 340. O Fito, restrito 340, tá 3597. Uno 715, decolado 56, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, Marabo 17. Bom dia, TAM 3890, Batista. Chegou no 715, decolou 10, cruza 1.107. Gol 1715, contato radar, SAP mantém 360, saída Arbor. 360, Arbor, 1.7. Ponto espera pronto. O Gol 1715, possibilidade de manter para a 1.80, evitar aqui o núcleo da formação. Autorizado desvios. Pronto, certo. Obrigado. 612 nós, intensidade variando até 21 nós. Chuva moderada sobre o campo a forte. Pista molhada, tem livre decolagem em pista no zero, gol no 607. Tem livre decolagem no zero, gol no 607. Vai aguardar um pouco, não pode esperar. Do 9030 ali mantém cabeceira 10. Pode aguardar um pouco mais a melhoria, por favor. Afirmativo, o senhor que manda. Mantém então um ponto de espera, reporte quando achar necessário, achar pronto. Ok, só diminui um pouco a intensidade da chuva que aumentou agora. Sente. Gol 9030, torre voltando? Na escuta. Não temos nenhuma aeronave na aproximação. Se necessitar, tem condições de manter alinhado sobre a pista? Afirmo, vai alinhar e manter. Sente, ali mantém, cabeceira 10. Uno 607, decola 259, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato, pode ir. Controle Salvador, bom dia, gol no 607. Gol no 607, contato radar, sabe, mantém 360, após 2.000 pés, voa lida. Será que após 2.000 pés, voa lida, 5360, gol no 607. TAM 3597, restrito 340, chama Recife 1288, alterna 1260. 288, 260, restrito 340, TAM 3597. Torre, quando autorizado, Gol 9030, tem condições de iniciar. Ciente, Gol 9030, tem livre decolagem, pistão 0, o vento sul com 11 nós agora, 1 nós. Livre decolagem, Gol 9030. Trip 5514, após o 737-800 da Gol, ali mantém cabeceirão no 0. Fora o tráfego da Gol, ali mantém o trip 5514. Gol no 715, restrito 340, voo fita da presente. Restrito nível 340, da presente, voa ofito, gol 1715. É, 174, quer ver? O 997, táxi aprovado, Indy Alpha, deu ponto de espera da 0, ponto de espera da torre 118.6. Mas são 18.95 no ponto de espera com a torre, faz justo no 021. Torre confirmando, solo Salvador Alfa Cargo 6570 para o táxi com 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 15 minutos, alterna Natal. Obrigado, Alfa, segue o Boeing da Gol com 02, Indy Alpha 18.95 no ponto de espera com a torre, 1021, ajuste no voo. Alfa Cargo 6570, sente da granata Gol, Indy Alpha, ponto de espera da 10, chama a torre 1295, 102 na notícia. 3890, cópia. 208, Gol no Gol 9030, boa. Levanta o Peru 58, decola no 0 com a esquerda. Subida Puca, Jamo, tração Caju. 5027, o código transponder, controle 120.8. Estou confirmando com a esquerda, depois da página. Mantém 370, saída Puca. Só mantém 370, Gol 9030. Gol no 715, restrito 340, chama Recife 1288, alterno 260. 1288, alterno 1260 com Recife, Gol 1975, poderia até breve. Salvador, Gol 607. Prossiga. Autorizaria a Brite para quitar informações? Aguarde coordenação com Recife. Ok, então fiquei subindo à direita, pro 220. Sim. No 607, restrito nível 340, vou abrir. 340, restrito, vou no 607, vou abrir. Poder, bom dia, boa noite, 97. Espera da 1-0, pronto. O 897 ali mantém, cabeceira 1-0. Trip 5514, decolado 03, chama o controle 120, 18, bom voo. 308, trip 5514, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5514. Trip 5514, contato radar, sabe, mantém 190, saída Puca. Puca, o nível 190 autorizado, trip 5514. Seria possível, por gentileza, duas coisas, nível 150 e direto posição Conde? Aguarde coordenação.